impactante. Da Carroça da Saudade. Da Carroça da Saudade. DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará. O DJ que deu o seu alô para todo o Brasil. Alô! Para começar assim no Palácio! Isso aqui com a gente. Um abraço pra você aqui do Tom, viu? Mais uma! Dinossauro Dia das Mães. Ei, cabeção do Tilê. Um abraço aqui do Tom. é só pra quem sabe fazer o caqueado, viu? Só pra quem sabe fazer! Alô, Serginho! Máximo. Tijuana, eu não sei. Tom, tom, tom. Cali, eu não sei. Tom, tom, tom, tom. Máximo. Será de Sonora, eu não sei. Será sinaloense, eu não sei. Será de Durango, eu não sei. Ou de Zacatecas, eu não sei. Será de Chihuahua, eu não sei. Exuberância, tecnologia e modernidade. Essa é a luxuosa carroça da saudade. Vai até 5 da manhã, meu irmão. Oiga, mi compadre Polo, contésteme esta pregunta. ¿De dónde es el perro mocho? ¿De dónde es el perro mocho? Meu amigo, oiga, nosso gerente Juninho, contesta, ao lado da Alcínia, também o doutor Kaique e também o gerente Clailson e o assessor Barriga, hoje junto e misturado aqui atrás, meu irmão. Por San Antonio, eu não sei. Por el corpo escrito. Ai, o seco incansável. Será de Bronzeville, eu não sei. O homem que trabalhou que nem um louco na festa de aniversário do patrão. Será de Lobo, eu não sei. Ou será de Houston, eu não sei. Ou será de Dallas, eu não sei. Ou de San José. Eita, que a gente vai dançando assim, ó. Essa é a luxuosa, luxuosa carroça da saudade. Da saudade. A melhor sensação que você sentiu em sua vida. Sua vida. DJ Tom. E a saudade chegou no palácio. Outra noite sem você, tão vazia como aquela vez, quando tu partiste, sem dizer adeus, sem deixar recados, meu amor. Quando tu partiste, sem dizer adeus, sem deixar recados, meu amor. Outra noite sem você, tão vazia como aquela vez, quando tu partiste. Meu amigo Henrique, ao lado aí do maluco e a maluca, Jambra aqui e a dona Mônica, claro, né? Meu amor. E aí, dona Mônica? Quando tu partiste. Hoje vai ter a laje do homem. Sem dizer adeus. DJ Tom. Sem deixar recados. Meu amor. Neguinho da Cobaju. Eu quero que volte. Pera, neguinho. Para estar aqui. Já não sou o mesmo. venha por favor. Eu quero que volte para estar aqui. Direto dos campos Marajoara para o a luxuosa carroça assim da saudade chegou. Viver. Alô! Pra recordar, vai! Onde está aquela que um dia tanto me apaixonou? Eu sou uma estrela no infinito, procurando eu vou. Tantos caminhos já andei, e a esperança. Deixa um abraço aí, meu amigo Gilson, do Gilson Lanche. Ao lado de toda a sua galera aqui, curtindo a luxuosa. Bora, Gilson! Eu sou um eterno apaixonado. Meu amigo Baby! Alô, Baby! Alô! A Carroça da Saudade. Robertinho, tudo que é banda, aqui comigo, um abraço, alô André! Ela vai voltar. Só na manhã, né, André? Nada mais importa, nada tem sentido se eu não lhe encontrar. E os caminhos? Tantos caminhos já andei. E a esperança. Um abraço, Mesquita, hein, do Alan. Casal de luxo, tá só na mão. De outras pessoas já gostei. Eu sou um eterno apaixonado. Aí, DJ Tom, toca mais uma na carroça. Meu amor vem se mantendo apesar das estações. Alô! Tanto tempo se fazendo um lado triste das paixões. Foram folhas com outono, mas ficou o meu amor, que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor, que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor. Tom, Tom Máximo. Porém nesta primavera quero renascer qual flores, que depois de longa espera este oito de julho, careca, tá desde cedo aqui curtindo. Um abraço! E então vou compensar tanto tempo assim tristonho. Só pra recordar, vai! Por de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. Por de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. Sexta-feira tem Caribe Show! Sábado, estamos na festa lá no Burralho, ali pelas bandas do Tauá. Porém, nesta primavera, quero ver domingo. Flores, que depois domingo. Era este o jardim. Domingo, estamos no Círio de Ananindeua, lá no Recreio. Então, vou compensar. E segunda é Via Show. Cintristônio. Por de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. Pois de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. Alô! Imagina como é que é. Brotam raios quando luas, num sorriso cativante, encurtando mais distante, despindo a ninfa mais nua, tomando fera por fera. DJ Tom. No entanto, és tão bela quanto fera criatura. Tens garras de carcará, corpo de fruta madura, os olhos, olhos de serpente. E aí, barriga? És todo mal nascente. O homem que comanda, que o melhor sair. Desejo em mim. E Curuçá, Curuçambá. És a sede está aqui. Mais ardente. Bora, barriga! Se fez um jardim no meu deserto. Se estou errado ou certo, sabe, sou eu e mais ninguém. Nesse mundo dos incertos, és um mal. Se estou errado ou certo, sabe, sou eu e mais ninguém. Nesse mundo dos incertos, és um mal que me faz. DJ Marcelo! Aí, Marcelo! No entanto, és tão bela DJ quanto fera criatura. Tens garras de carcará, Vaqueiro Tom, fruta madura, detonando, olhos de serpente. És todo mal na semente. Que desejo em mim brotar. És a sede mais ardente que se fez um jardim no meu deserto. Se estou errado ou certo, sabe, sou eu mais ninguém. Nesse mundo dos insetos. Um abraço aí, Laila. Um abraço pra você lá do Marajó. Se estou errado ou certo, sabe, sou eu mais ninguém. Direto dos Campos Marajoara para o mundo, a luxuosa Carroça da Saudade chegou. DJ Tom! Como é que é, Palácio? E quando eu chego numa festa, vejo você com esse sorriso, num vestido bem bonito. Guaracu, maluca! Era sua cor azul. É preto! Sobre a luz vermelha, igual desses bordéis. Luxuosa. Sua bebida era licor, tinha um sabor rosé nos seus lábios macios. De um jeito encantador, pra mim mais que louvor. Um corpo caliente. Sucesso em todo lugar. Ela não dá bola pra mim. Seu jeito é mesmo assim, um pouco excitante. Nem que o mundo se afastasse de mim por apenas um segundo. Tenho você no cabaré. Deixa eu abraçar aí o nosso tio Barriga e os seus dois caranguejos que puxam uma carroça lá de Sore. Isso aqui com a gente. Bora, tio Barriga! E quando eu chego numa festa, dois caranguejos, vejo você com esse sorriso num vestido bem bonito. E Amélia Garcê? Era sua cor azul sobre a luz vermelha, igual desses bordéis. E a bebida? Sua bebida era licor, tinha um sabor rosé nos seus lábios macios. De um jeito encantador, pra mim mais que louvor, ver um corpo caliente. Mas ela não dá bola pra mim. Seu jeito é mesmo assim, um pouco excitante. Nem que o mundo se afastasse de mim. Aí, Digitão! Toca mais uma na carroça! Tem você no cabaré. Às vezes fico pensando e não consigo entender. Pra recordar, né? Porque o amor que é tão lindo, como é que é? Nos faz às vezes sofrer. E aí, Jack? Existem coisas que a gente... Minha amiga Ingrid! Explicar. Ao lado aí do Serginho. Se o amor é tudo. E ao lado também do Nilson. Porque sofrer. Tá que é do Nilson. Todo mundo aqui, ó. O nosso amor foi tão lindo, sempre a lembrar o nosso primeiro beijo. Quanta saudade me dá. E aí? As andorinhas voam, mas o verão está chegando, e eu a esperar por ela, contando os dias que vão passando. Isso aqui com a gente, da Lady Modas, ao lado aí, claro, do arquiteto Cabeção, lá do Búfalo. O nosso amor foi tão lindo, eu vivo sempre a lembrar o nosso primeiro beijo. E aí, meu DJ? Quer me matar do coração? As andorinhas voam, mas o verão está chegando. Eu a esperar por ela, contando os dias que vão passando. Tava nas andorinhas, ela um dia irá voltar para ficar comigo e nunca mais nos separar. Não vai embora, não maltrate mais meu coração. Eu não suportaria lhe perder de novo, doce paixão. Não vai embora, não maltrate mais meu coração. Só pra recordar, bora ver. Eu não suportaria me perder de novo, doce paixão. Não suportarei ficar longe de você. Já sofri demais, já cansei de lhe perder. Onde você for, eu irei também. Aí, Josias, vou seguir DJ Toninho, e ele, e o DJ Rebelde, continua disputando. Vou fazer de tudo pra ver quem toca mais na semana. É verdade. Vou fazer. O Rebelde tá na frente. Pra não me perder. Aí, Luciano, tem que ver isso daí, viu, Luciano? Vai fazer uma reunião. Aí, Luciano, as festas estão sendo sem flyer, viu? Te liga. Você pode até achar que não é certo, mas eu vou ficar sempre de olho aberto. Tem alguém querendo lhe tirar de mim. Se eu vacilar, fico sem você. Não vou dar bobeira pra não lhe perder. Não vou dar bobeira pra não lhe perder. Não, não vá embora. Já vou colocar uma pressão aí no salão. Maltrate mais meu coração. Não suportaria me perder de novo, doce paixão. Me perder de novo, doce paixão. Alô! Você nasceu da união de dois. Deus atendeu ao pedido nosso. Você veio modificar nosso amor. Encheu nosso lar com perfume de flor. Como era o nome dela? Aninha, você é o nosso anjo. É? Segunda-feira tem a carroça lá da Via Show. E logo cedo, a partir das 10, e um Toninho lá no balneário. Cacimba! aí, maluco? E nos momentos. Rapaz, o Lúcio tá doidinho aqui. No vento, sussurra seu nome. Oi! Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. Não vale espalhar, Marcelo. Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. No seu beijo molhado, vou matar minha sede. Me embala nos seus braços, faça-me sonhar. Me leva pro seu colo, pode me ninar. Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fala em meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. Compro sua briga sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te ama o mundo, sol e noite de lua. Vem, vem, vem. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Direto dos Campos Marajoara para o mundo, a luxuosa Carroça da Saudade chegou. Chegou! Eu só queria ter você pra mim, mesmo assim. Capela! Você é. Capela! Não importa o que os outros irão dizer. Então deixa rolar, segue o fluxo. Eu quero você pra minha mulher. Eu sei da vida que você levou. E aí, Rui? Que você arrumou. Rui Cafajeste na época, né, Rui? Pra sobreviver. O homem que recebeu muito bem o Tom Máximo lá em Santa Catarina. Não importa, para, Rui! Eu já lhe amei. A Maria e a Letícia hoje passeando de carroça. Aí, Moisés! Alô! Contigo, um dia eu consigo ser muito feliz. Meu Deus! Como diz o Frangílio, ela tá pai d'égua, né? Queria estar contigo. Um dia eu consigo ser feliz e fazer os teus desejos, cumprir-te com meus beijos e ser muito feliz. Para prestigiar seu enterro, acontece que eu não vou me prejudicar, arriscando até perder o meu emprego. Tom Máximo. Mas você também podia arrepia. Outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Um abraço, o grande Kekê. Junto aí com a Letícia, está aqui com a gente. Um abraço! Alô, Vaqueiro Lã! Se tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua extremoção. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Isso aqui com a gente, o Wellington Santiago, primo do DJ Moisés Santiago. Isso aqui com a gente. Alô, Wellington! Você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Vou esquentar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. DJ! Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já existiu. Você brincou com os meus sentimentos. E aí, amarelo? Pra sempre amar. Como é que ela diz? Você me perdeu. Não deu valor em mim, no meu amor. Não vou mais chorar. Olha a Wanda, meu irmão. Não vale a pena ter você. E é a comissão de frente, né, maestro? É verdade. Alguém que vale amar. Aí você vai saber. Perdeu! E perdeu um grande amor. Aí, maluco! Que pressão, né? Já, já, eu vou tocar o Tá Mil Grau.

cisca, cisca, cisca. Cisca, cisca, varejeira, dance comigo a noite inteira. Cisca, cisca, varejeira, dance comigo a noite inteira. Cisca, varejeira, eu quero ver você dançar. No balanço desse brega você vai se entregar. Vou fazer as contas. 1.400 mais 300 do Lelé, mais 300 lá do Balneário. Dança comigo a noite inteira. Cisca, cisca, varejeira. Dança comigo a noite inteira. Tô sabendo que hoje ele tá lá no Caldeirão do Gaspar. Eu sou mesmo é varejeira, vou beber e vou dançar, mas na hora de nhanhar. Aí quarta-feira, cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite. E tá lá no comércio quarta-feira tocando. Varejeira, dança comigo. Quinta-feira, Arena Mix. O balanço desse breca você só fez me enganar. Garçom, traz uma gelada que eu vou me embriagar. Aí domingo, lua de prata. Garçom, traz uma gelada que eu vou me embriagar. Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Cisca, cisca, varejeira. O brega veio, ele veio pra ficar. É um ritmo gostoso, gostoso de se dançar. Quando toco o brega dentro, dentro de qualquer salão, a galera se levanta, é aquela confusão. Não importa se é branca, loura ou preta ou sarará. Já na reta final! A verdade é que o brega todo mundo quer dançar. Quero dançar com você, teu amor. Já mandaram vir parar, né? Rebolar, fazer o quê? Brega do Pará, vou ficar por aqui até o sol raiar. Yeah! Quero dançar com você, teu amor pra valer. Quero ver rebolar, o brega do Pará. Vou ficar por aqui até o sol raiar. Um abraço aí, o contador Ricardo está aqui com a gente. Um abraço aqui do Tom. Bora, meu contador! Quero dançar com você, teu amor pra valer. Quero ver rebolar, o brega do Pará. Vou ficar por aqui até o sol raiar. Quero dançar com você, teu amor pra valer. Quero ver rebolar, o brega do Pará. Vou ficar por aqui até o sol raiar. O brega veio, ele veio pra ficar. É um ritmo gostoso, gostoso de se dançar. E aí, dona Mônica? Quando toco brega dentro, dentro de qualquer salão, a galera se levanta, é aquela confusão. Não importa se é branca, loura, preta ou sarará. A verdade é que o brega todo mundo quer dançar. Quero dançar com você, teu amor pra valer. Quero ver rebolar, o brega do Pará. Vou ficar por aqui até o sol raiar. Quero dançar com você, teu amor pra valer. Quero ver rebolar, o brega do Pará. Vou ficar por aqui até o sol raiar. Já que estamos na nossa reta final. Flashback. It's a flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Então segura! Con lo sguardo da serpente io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata. Tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ha fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Vedi che lei non ci sta. Che idea? Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è. Che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta. Che idea? Quale idea? Attento lei in un gala sa, lei ti farà girare in tondo senza avere mai cose che pretendi, scusa, in fondo scusa, tu che dai? DJ Tom! Estamos apresentando Flashback! Uma viagem! E a gente faz você viajar desse jeito, Cena Luxuosa! Alô! Sie war jung, das Herz so rein und weiß und jede Nacht hat ihren Preis. Sie sagt, to the sweet, you got rap to the heat. Ich verstehe, sie ist heiß. Sie sagt, babe, you know, I miss my funky friends. Sie meint Jack und Joe und Jill. Mein Funk-Verständnis, ja, das reicht zur Not. Ich überreiß, was sie jetzt will. Ich überleg bei mir, ihr Nasen spricht dafür, während es nicht noch rauch. Die Special Places sind ihr wohl bekannt. Ich mein, sie fährt ja U-Bahn auch. Dort singt's Kabine dumm. Oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um. Oh, oh. Er wird sie anschauen und du weißt warum. Die Lebenslust bringt die um. Estamos apresentando Flashback. Flashback. It's a flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Dos Velha Guasa ali, ó. Bora, Rui! Amigo Fábio da Pedreira, quinta-feira, lá no Quequeu. Vai rolar o aniversário dele, meu parceiro Marcelo. Tamo junto, viu, Marcelo? Quinta-feira é nóis. Estamos apresentando Flashback. Olha o Robertinho. Vai, garoto. Vai, vai, vai. Flashback. Tom, tom, tom, tom, tom. Máximo. DJ Tom. Give me a hole if you got your funky bus fare. Moving dirty fast, so kinda shuffle your feet. Get on the bus, pay your fare, then tell the driver that you're going to a double dutch affair. Flashback. It's a flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Colocando a nossa saideira aí. Mais quatro, né? Essas quatro eu vou colocar o baú de luxo. Oi, só! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, a carroça tá demais!